Seja bem-vindo. Na avenida de camisa amarela, sapatos na mão, voando pelo chão. Quanta desilusão, quanta tristeza, cabe numa solidão. Eu corria, mas era como um sonho. Andava em câmera lenta, tô mais perto, mais longe, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. O som atravessava a noite. Quem se espantou? É bom fugir agora, depois não vai dar mais pra correr. Quem duvidou? Cola aqui agora, vai ver que essa noite vai ter. Eu não sabia, mas agora eu sei. Quem foi mendigo agora é o rei. O rei do afro samba chegou, vambora nessa batucada. O rei do afro samba chamou-se embora. Vamos deixar cair, o rei do afro samba chegou, vambora nessa batucada. O rei do afro samba chamou-se embora. Vamos deixar cair. Vai, vai, vai, vai. Não vou. Fugir agora, depois não vai dar mais pra correr. Quem duvidou? Cola aqui agora, vai ver que essa noite vai ter. Eu não sabia, mas agora eu sei. Quem foi mendigo agora é o rei. O rei do afro samba chegou, vambora nessa batucada. O rei do afro samba chamou-se embora. Vamos deixar cair, o rei do afro samba chegou, vambora essa batucada. O rei do afro samba chamou-se embora. Eu vou deixar cair, sacudindo bem, sacudindo bem. Eu vou deixar cair, sacudindo bem, sacudindo bem. Eu vou deixar cair, sacudindo bem, sacudindo bem. Dança comigo. Eu vou deixar cair, sacudindo bem. Eu vou deixar cair. O rei do afro samba chegou, vambora essa batucada. O rei do afro samba chamou. Eu vou deixar cair, o rei do afro samba chegou, vambora essa batucada. O rei do afro samba chamou-se embora. Eu vou deixar cair, sacudindo bem, sacudindo bem. Eu vou deixar cair, sacudindo bem, sacudindo bem. Vamos deixar cair, sacudindo bem, bora. Sacudindo bem. Samba chegou, vambora essa batucada. O rei do afro samba chamou-se embora. Eu vou deixar cair. Yeah. desengano. Carnaval. Desengano. Yeah. Oh, hoje sou eu que estou atrás de você. E você faz questão de me desprezar. Você está cometendo o mesmo erro. Tomar banho de piscina e depois transar a noite toda. E dormir sobre a grama fria e dar um rolê de limusine. Tomando uma garrafa de champanhe, mostrando para quem quiser ver como se leva uma vida mal com Deus. Quem não sabe dar fica mal com ela. Quem não sabe amar, não. Yeah, não. É, eu sou assim, não vou mudar. Talvez você não possa me entender. Talvez você não queira me aceitar. Talvez seja o seu medo de errar. Fica mal com Deus. me dar. Fica mal com ela, quem não sabe amar. Fica mal com Deus, quem não sabe dar. Ah, ele me disse, a fila tem que ser cumprida e não tem outra saída. Se quiser vem me falar. Ah, eu passei com os meus botões em ritmo de fantasia. Final com as revoluções, acaba com a burocracia. Saí de lado, vaiado pela audiência. A ninguém teve a decência de sequer me perdoar. Injuriado, saí meio abafado. Fui falar com o delegado, desse jeito não vai dar. Minha carteira já tá cheia de carimbo, ainda tem nego insistindo que eu quero batalhar. Logo eu, fui da fome, encontrei a poesia que aos poucos me dizia: sou uma boca pra você alimentar. Me vem um cara fugindo do absurdo, fingindo que entende tudo, dizendo: a rima é pobre, isso é uma loucura, isso aqui é uma ditadura, é melhor se comportar. Então, camorra no ar. Desanima não, é, se liga nesse som. Max de Castro, camorra, contamina, é som pra sangue bom. A ideia é desburocratizar, agilizar. Não temos tempo pra desperdiçar, gastar, perder. Eu tô cansado de me foder. Tanta filha, tanta papelada, assim não dá pra ser. Nada se descomplica, não se simplifica. Desde se não tô na fila, já perdi uns 3 anos de vida. Um puto embaço pra ser atendido. Eu tô doente, eu tô no prejuízo. Demora, demora, mas eu chego lá. Já dormi, acordei, sorri, chorei, nada de me chamar. F-I-L-A. Falta de respeito, seja no governo ou particular. Verdadeiro teste de paciência. Pagamos pela incompetência. E cria uma forma de violência. Não é mole não, não é mole não. A rapadura é doce, mas não é mole não. Não é mole não, não é mole não. A rapadura é doce, mas não é mole não. Não é mole não, não é mole não. A rapadura é doce, mas não é mole não. Não é mole não, não é mole não. A rapadura é doce, mas não é mole não. Os meus navios estou atrás da sorte na frente do azar. Além do fracasso e adiante, eu vejo a luz do sucesso brilhar. Mas que merda é fila pra tudo quanto é lugar. É má vontade pra vender, dar e trocar. É fila pra comer, é fila pra morrer, é fila pra comprar, pra sacar, pra se curar, pra adoecer. Matricular na escola, na fila você mapa, o governo te console e te dá uma vaga de esmola. Me diz, diz pra quem, pra alguém deve ser lucrativo. E que vantagem leva a Marília nisso? Quem é que ganha com todo esse embaço? Fazer do povo palhaço, acesso à informação negado. Quanto mais ignorante, mais fácil pra ser manipulado. Isso é fato, cê tá ligado, chegado. C-A-M-O, R-R-A na pulha com Max de Castro. Nosso recado, mais respeito com a população. A rapadura é docinha, mas não é mole não. Mas aí, desanima, desanima não. Não é mole não, não é mole não. A rapadura é doce, mas não é mole não. Não é mole não, não é mole não. A rapadura é doce, mas não é mole não. Não, não, não é mole não, não é mole não. A rapadura é doce, mas não é mole não. Não é mole não, não é mole não. A rapadura é doce, mas não é mole não. A Sun baby, posso não ser um band leader. Yeah, ah, pois é. Mas lá em casa, lá na área, todo mundo me respeita. Ah, pois é, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Ah, não é mole não. Não é mole não, não é mole não. Não é mole não. Não é mole não. Não é mole não. Não é mole não. Não é mole não. Aí na 999, fazendo som, batendo. Hoje eu vim pra brilhar, hoje eu vim pra bailar. Vim pra roubar o espetáculo. Eu vim cortar o coração, vim pelo sim ou não. Eu vim botar nos obstáculos entre um direito e um direita. Meu coração espreita, meu coração é um demônio pulando dentro do peito. Meu forte, meu fraco, meus respeitos por esse cego que olha por mim morar. Nada vai mudar. Primeira impressão que eu tive de nós dois. Que eu tive de nós dois, baby. Não sei explicar a tremenda confusão que invadiu meu coração, não. Yeah. Mas atenção, foi demais e me fez bem. Logo no primeiro olhar, nossa história começou. Nosso amor é demais. Faz bem, é o sentido da paixão, uma onda diferente. Eu senti logo depois. A não te explicar a tremenda confusão que invadiu meu coração. Yeah, yeah, yeah. Atenção, foi demais e me fez bem. Logo no primeiro olhar, nossa história começou. Nosso amor é demais e nos faz bem. É o sentido da paixão, é uma onda diferente. Atenção, foi demais e me fez bem. Logo no primeiro olhar, nossa história começou. Nosso amor é demais e nos faz bem. É o sentido da paixão, uma onda diferente. Yeah. pouco. É demais e nos faz bem. É o sentido da paixão, uma onda diferente. Atenção, foi demais e me fez bem. Logo no primeiro olhar, nossa história começou. Nosso amor é demais e nos faz bem. É o sentido da paixão, uma onda diferente. Demorou. Demorou. Reflexo, fotografo o seu pensamento, as suas pernas, seus peitos. Ah, meu Deus, não acredito, estou dentro, estou nessa e não tenho pressa. Estou aonde que chega, né? Se demorar, eu espero. Te conto um bolero. Ah, baby, eu reconheço a sua força. Ah, baby, eu estremeço. Seu movimento, mas baby, eu reconheço a sua força. Ah, baby, eu estremeço no seu movimento. Yeah, yeah. Index, relax. Água quente me faz relaxar. Um sexo, dois sexos, a noite inteira assim, sem sair do lugar. O seu corpo, o seu rosto, a sua inteligência muscular. O seu corpo, o seu gosto, a boa brincadeira de gostar. A baby, eu reconheço a sua força. A baby, eu estremeço no seu movimento. Eu reconheço a sua força. Ah, baby, eu estremeço no seu movimento. Mas não viemos aqui para nos culpar. Livre no mundo, ninguém pode nos julgar. Mas não viemos aqui para nos culpar. sobreviver à noite e resistir. É um, dois e três corações no mesmo ritmo. É um e dois e três corações no mesmo ritmo. Nada é melhor no mundo, eu sei. É só você. só você e eu. Já chegou.